no trono, cercado por anjos, na cruz estava sozinho. No trono, coroa de glória, na cruz, coroa de espinhos. Foi moído pelos meus pecados, com suas pisaduras fui sarado, entregou sua vida pra morrer em meu lugar, porque ele escolheu me amar. Cercado por anjos, na cruz estava sozinho. No trono, coroa de glória, na cruz, coroa de espinhos. Foi moído pelos meus pecados, suas pisaduras fui sarado, entregou sua vida pra morrer.